Bem-vindos, alunos de LC Idiomas, para a nossa audio-aula de número 7. Hoje nós vamos fazer mais uma revisão geral, só que eu vou apertar um pouco mais vocês e vamos explicar umas coisas a mais. Passe as sentenças para inglês. Eu gosto de comer queijo e presunto. I like to eat cheese and ham. I like to eat cheese and ham. Você gosta de beber café com leite? You like to drink coffee with milk. Nós gostamos de comprar bolachas e pão. We like to buy crackers and bread. We like to buy crackers and bread. Eles gostam de comprar bacon para John. They like to buy bacon for John. They like to buy bacon for John. Eu gostaria de um pouco de suco. I would like some juice. I would like some juice. Esta é a mesa do Brian. This is Brian's table. This is Brian's table. Você gostaria de comer alguma coisa? Pergunta. Would you like something to eat? Would you like something to eat? Você gostaria de um pouco de café? Would you like some coffee? Would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de bacon com suas bolachas? Would you like some bacon with your crackers? Would you like some bacon with your crackers? John é um bom professor. John is a good teacher. John is a good teacher. Você é meu melhor amigo. You are my best friend. You are my best friend. Eles estão na escola agora. They are in school now. They are in school now. They are in school now. Mary está no telefone. Mary is on the phone. Mary is on the phone. Eu estou aqui com você. I am here with you. É um cachorro bonito. It is a beautiful dog. It is a beautiful dog. John e Mary são casados. John and Mary are married. John and Mary are married. Nós estamos muito cansados. We are very tired. We are very tired. Vocês ainda são crianças. You are still children. You are still children. Still, ainda. Eles são muito inteligentes. They are very intelligent. They are very intelligent. Meu carro é preto. My car is black. My car is black. Esta é minha caneta. This is my pen. This is my pen. Este é bom livro. This is a good book. This is a good book. Eles gostam de beber nosso café. They like to drink our coffee. They like to drink our coffee. Eu gostaria de pouco de suco. I would like some juice. I would like some juice. Você não gosta de cereal? You don't like cereal. You don't like cereal. Eu gosto de beber café com leite. I like to drink coffee with milk. I like to drink coffee with milk. Muito obrigado, Susan. Thank you very much, Susan. Thank you very much, Susan. De nada, John. You're welcome, John. You're welcome, John. Eu como algumas bolachas. I eat some crackers. I eat some crackers. Nós bebemos pouco de leite gelado. We drink some cold milk. We drink some cold milk. Nós gostamos de geleia. We like jam. We like jam. Ok, vamos fazer o inverso agora. Eu quero que você traduza para o português. I like Carol's bread. I like Carol's bread. Eu gosto do pão da Carol. I like my phone. I like my phone. Eu gosto do meu telefone. John is my best friend. John is my best friend. John é meu melhor amigo. I am very happy. I am very happy. Eu estou muito feliz. John, I would like to eat some bread, please. John, I would like to eat some bread, please. John, eu gostaria de comer um pouco de pão, por favor. They drink juice with sugar. They drink juice with sugar. Eles bebem suco com açúcar. Eles bebem suco com açúcar. They don't drink juice with sweetener. They don't drink juice with sweetener. Eles não bebem suco com adoçante. John, drink some juice. John, drink some juice. John, bebe um pouco de suco. I am tired now. I am tired now. Eu estou cansado agora. You drink some tea. You drink some tea. Você bebe um pouco de chá. Ok, passo para a negativa agora. I like John. I like John. I don't like John. I don't like John. Passe para a negativa. You like Susan. You like Susan. You don't like Susan. You don't like Susan. We like Kate. We like Kate. We don't like Kate. We don't like Kate. They like Alan. They like Alan. They don't like Alan. They don't like Alan. I like to eat cheese. I like to eat cheese. I don't like to eat cheese. I don't like to eat cheese. You like to drink coffee. You like to drink coffee. You don't like to drink coffee. You don't like to drink coffee. We like to buy milk. We like to buy milk. We don't like to buy milk. We don't like to buy milk. They like to eat crackers now. They like to eat crackers now. They don't like to eat crackers now. They don't like to eat crackers now. You drink coffee with sugar. You drink coffee with sugar. You don't drink coffee with sugar. You don't drink coffee with sugar. They eat bacon. They eat bacon. They don't eat bacon. They don't eat bacon. Muito bem, passe agora para o português. I like to eat cheese. I would like to eat some cheese, please. Mais uma vez. I like to eat cheese. I would like to eat some cheese, please. Eu gosto de comer queijo. Eu gostaria de comer um pouco de queijo, por favor. Eu gosto de comer queijo. Eu gostaria de comer um pouco de queijo, por favor. Hello, I like juice very much. I would like to drink some juice, please. Hello, I like juice very much. I would like to drink some juice, please. Olá, eu gosto muito de suco. Eu gostaria de beber um pouco de suco, por favor. Olá, eu gosto muito de suco. Eu gostaria de beber um pouco de suco, por favor. Perceba que eu gosto muito, muito vem no final, como very much. Quando eu falo I like juice, eu gosto de suco. I like juice very much. Eu gosto muito de suco. Próxima. I like ham. I would like to buy some ham, please. I like ham. I would like to buy some ham, please. Eu gosto de presunto. Eu gostaria de comprar um pouco de presunto, por favor. Eu gosto de presunto. Eu gostaria de comprar um pouco de presunto, por favor. Próxima. I like to drink milk. I would like to drink some milk, please. I like to drink milk. I would like to drink some milk, please. Eu gosto de beber leite. Eu gostaria de beber um pouco de leite, por favor. Eu gosto de beber leite. Eu gostaria de beber um pouco de leite, por favor. E ao final, traduz as frases para o inglês. Tchau, James. Bye, James. Eu sou um garoto inteligente. I am an intelligent boy. Percebam que eu usei an. I am an intelligent boy. An vem antes de consoante, com a palavra intelligent, que começa com a vogal I. Eu sou um garoto inteligente. I am an intelligent boy. An intelligent boy. Percebam também que eu junto. An intelligent boy. Eu sou um garoto inteligente. I am an intelligent boy. I am an intelligent boy. Nós não gostamos de café. We don't like coffee. We don't like coffee. We don't like coffee. Nós não bebemos leite. We don't drink milk. We don't drink milk. Eles gostam de chá. They like tea. They like tea. They like tea. Elas não gostam de suco. They don't like juice. They don't like juice. John é bom aluno. John is a good student. John is a good student. Com licença, Peter. Excuse me, Peter. Excuse me, Peter. Excuse me, Peter. Peter é bom professor. Peter is a good teacher. Peter is a good teacher. Adeus, aluno. Goodbye, student. Goodbye, student. E com isso nós terminamos a nossa unidade 7. Na unidade 8, nós vamos ver novo vocabulário, novas frases e novas palavras. Então, caso você ainda esteja inseguro para avançar, repita a unidade 6 e depois essa unidade, a unidade 7, para então avançar para a unidade 8.